pessoas, sejam bem-vindos ao primeiro Rolada, sim, este nome maravilhoso de um nosso novo programa para bater papo sobre as coisas que incomodam, que são discussão na vida de quem joga jogos analógicos. Estou aqui no nosso programa com William Sen. E aí, galera? E também com Arthur Nerdholic, cabeça do nosso programa do canal Nerdvana TV, onde você está vendo esse vídeo. E hoje estamos aqui também com o Júlio Matos. Ah, exatamente, do canal Botequim de Jogos. Exatamente, né? Eu não me apresentei, eu acho que todo mundo já me conhece, isso é uma síndrome desgranida. Mas enfim, hoje o nosso projeto aqui é falar sobre quanto vale um jogo, porque a gente tem visto aí muitas discussões sobre tá caro, tá barato, vale mais, vale menos, jogos são bons, mas são traduzidos ou não, melhor importar, dólar tá alto, então quanto será que vale um jogo nacional importado? E a gente trouxe alguns exemplos aqui que a gente vai usar de debate para alguns dos nossos aqui. Tem Pathfinder, que foi lançado no Brasil pela Devir, um jogo de cartas, né? Basicamente só de cartas. Temos Masmorra de Dados, que veio via financiamento coletivo, que é outra forma. E temos um jogo aí que a galera reclama há muito tempo de não ter sido reimpresso, que é o Seven Wonders, né? Da Galápagos. E vou começar perguntando para vocês, o que que vocês acham, cara? Quanto vale? O que que determina o preço de um jogo, na opinião de vocês? Deixa eu dar uma rolada aqui. Dá uma rolada aí. Dá uma rolada aqui agora. Eu acho que, na minha opinião, eu compro jogo já há bastante tempo, e eu acho que os jogos, eles têm meio que um padrão, né? Tem um cara que fez um artigo uma vez sobre o preço do jogo com componente, né? Ligado ao componente. Eu acho que meio que tá assim. Tanto é que uma das últimas coisas, quando a gente comprou Jaipur, né? Jaipur é um jogo que ele custa 19 dólares, 19 libras eu paguei nele, né? E ele deveria custar muito menos. Só que ele tem uma caixinha bonita, já vem as cartas embaralhadas. Aquele insert todo. É, todo. Tem insert diferente. É, né? Só que ele não vale, sabe, o peso dele, né? Então, só que daí eu acho que, tipo assim, ó, alguns jogos, eles estão um pouco mais caros porque são mais antigos, né? Tu não encontra mais, daí eles começam a entrar num preço muito, muito mais alto, né? Sim, mas é porque rola uma raridade e tal. Mas de certo ponto, por exemplo, você fala do Jaipur, pegar o Jaipur de exemplo, Jaipur. Eu acho que o que mais vale no Jaipur é o game design dele. Porque o game designer é o cara que pega um monte de papel e transforma num jogo. Porque senão é um monte de papel ou um monte de dado, né? Umas morras de dados. Ou um monte de miniaturas bacanas que você pode ficar botando elas na estante. Mas ela só é um jogo por causa do design. E principalmente pra ele querer fazer um jogo pra dois. Porque pra dois é mais ou menos assim excluído, né? Normalmente é quatro, daí os caras fazem de dois, às vezes, tipo, regras adaptadas. É, Seven Wonders, que pra dois é diferente e tal. É. Né? E aí a pergunta é, quantos jogos muito legais pra dois existem, né? E será que Jaipur não é um jogo tão legal a ponto de eu dizer o seguinte, não, ele tá num nível acima que vale a pena, a média dos jogos como Jaipur custa, sei lá, 9 dólares, 10 dólares? Não, é que, tipo assim, jogo pra dois, tem muito, muito jogo pra dois, né? Que pode, sei lá, pode ser um wargame, o próprio X-Wing mesmo, que é pra dois, né? Que a galera tenta colocar mais gente, mas não, galera, não é. É só pra dois. Tipo, é pra dois. Isso. Dá pra fazer time, daí, tá, mas ele é. Não é. A versão dele é pra dois. E no caso dos jogos, assim, por exemplo, mesmo, King of Tokyo. King of Tokyo foi um jogo que eu, antes de ser lançado no Brasil, eu não comprava, cara. Porque eu olhava assim, porra, esse jogo custa 35 dólares, 30 dólares, sei lá, custava uma caçada de dinheiro. E tipo, ele é carta e dado. E seis dados, tá ligado? Daí, são dados bonitos, gigantão, e tal, etc. Gigantão. Que a tinta descasca, né? Hoje, anos depois de eu ter o jogo, né? Eu vejo que a tinta descasca. O gringo descasca, gente, olha que louco. O gringo gravado. Gravado, é que a tinta, eu acho que fica um ar embaixo, sei lá, história. Tem umas bolhazinhas ali. E daí, porque o que a gente tem aqui é só o gringo, né? Então, e eu não comprei o jogo. Eu não lembrei, eu sou fã do Richard Garfield e tal, sei, mas eu olhava aqueles componentes e eu dizia assim, não, isso aqui não vale 35 dólares. Por 35 dólares eu compro um jogo que vale 35 dólares, que é o, sei lá, outros jogos de, né, com muito mais componentes. Pô, tu vai pegar um jogo que é só isso, um family game e tal, e daí depois eu deixei até pra até que eu ganhei ele no Secret Santa, né, todos King of Tokyo eu ganhei do Secret Santa, né. Você faz essa conta, Arthur? De quando vou comprar um jogo, quantos componentes tem? Tem miniatura? Não tem? Pra fazer um cálculo de... Eu já vi gente fazendo cálculo de horas jogadas versus quanto que o jogo tem. Você passa? Eu não costumo fazer. Normalmente eu pego, a não ser que seja uma Kickstarter, assim, que tu vê assim, pá, esse preço aqui, olha essa quantidade de componente, olha os extras, nossa, tipo, esses extras que estão valendo alguma coisa, mas eu não costumo muito pegar assim, sabe? Pesa 3 quilos, 30 reais. Eu ainda sou defensor do game designer. Eu acho que... Porque assim, você para e pensa. Pega qualquer Kickstarter badaladaço. Não precisa nem falar os nomes, você sabe. Você que tá aí olhando, você sabe de quem eu tô falando. Que tem, sei lá, 80 miniaturas, não sei quantos mil personagens. Mas às vezes o design é exatamente alguma coisa que você já conhece. Ou é só uma repetição de alguma coisa. E pior ainda... A pessoa não vai ter, não vai jogar aquele jogo, saca? Sim. Ele vai, a não ser que você seja um colecionador de miniaturas, olha, deixa eu concluir. Tá. Se você, mesmo você seja um colecionador de miniaturas, e aí você, beleza, vou colecionar a mesma miniatura, vou pintar a miniatura, vou lá. Mas enquanto jogo, ele é só mais um bibelô que você vai botar na estante. E aí eu te pergunto, ele vale o enquanto jogo aquilo? Eu acho assim, ó, que no caso, é que Kickstarter é uma aberração, né? Tipo, Kickstarter, tipo, eles não fazem... Polêmico, dá uma rolada aí, Kickstarter não, mas só, 4. Kickstarter, ele não faz jogos, né? Tipo, o cara, ele... Por exemplo, qualquer jogo que é feito no Kickstarter não é comercial, né? Tipo, ele não é... Porque, pô, eles fazem uns negócios, tipo, absurdamente bonito, né? Então... Sem se preocupar com despesas, que nem o tio do Jurassic Park. E agora, no caso de jogos que são, né, produzidos pra serem comerciais, e daí a gente pega o caso do Five Tribes, por exemplo, que é um que eu me lembro muito tempo atrás, quando eu joguei a primeira vez ele, antes de comprar, eu falei isso. Cara, esse jogo tem componentes muito bonitos, né? É um jogo da Queen Games e tal, que faz componentes muito bonitos. Assim, ele poderia ter componentes... com qualidade inferior, tipo, não precisaria ser lá aquele camelo gigante madeira, não poderia ser um token, sei lá, outra coisa assim, pra deixar o preço do jogo mais baixo e mais acessível, porque ele é um bom jogo, né? Mas, saca? Eles encarecem muito o jogo na questão de produção, enchendo de componente bonito, que nem... A Days of Wonder faz isso muito lá, que nem o Shadows Over Camelot. Não precisaria ter uma miniatura. Uma miniatura, do ponto de vista de jogo, não faz a menor diferença pro jogo ser uma miniatura não. Ou não. Ou o marcador de vida ser um dado. Sim. Tu poderia, em vez da miniatura, tu poderia mover o teu dado de um lugar pro outro. Sem dúvida. Como é o caso do Masmorra de Dados. Ao invés de miniatura, ele tem um dado que é o seu personagem. E vai. Você vai girando e já ele. Marca o teu ponto de vida tudo de uma coisa só. É, não, mas é, tipo, tem vários jogos que eles, os caras colocam, tipo assim, ah, porque eu posso. Só que o problema é que o porquê eu posso lá nos Estados Unidos dá $1 a mais. Só que até chegar no Brasil, né? Porque eu acho que esse que é o maior problema dos jogos hoje, terem preços caros no Brasil, é a questão da importação, né? De imposto e tal. Isso falando na questão de quem compra pra si mesmo, ou até pra revender pros amigos lá, não de produtoras, né? Como Galápagos e vira as coisas que, né, trabalham de um jeito diferente. É, mas tu tocou nesse ponto pra gente trazer pro Brasil e eu tenho que dar uma rolada também aqui, vou dar uma rolada. É importante ver, ó, tira aí, puta, 2-1. Produção no Brasil é um negócio ainda extremamente embrionário. A gente tem uma série de produtoras no Brasil que estão trazendo jogos prontos de fora, às vezes desmontado, fazendo a tecnologia Toyota, né? O sistema Toyota de traga um carro desmontado e monte no caminho, montando jogos aqui. E aí você tem, por exemplo, mesmo um jogo de que foi no Catarse, esse foi que canto foi Catarse? Foi Catarse, ainda na época que a galera preferiu o Catarse. Foi produzido lá, uma proposta muito interessante, se investiu bastante. E logo em seguida, quando a galera recebeu, você sentia que, como ele tinha sido produzido aqui, a galera criou aquela expectativa de jogo gringo, chegou o tile assim, pô, mas esse tile tá meio apagado. Mesmo o cara que produziu sabia que não ia chegar naquele tile de um Five Tribes, por exemplo, porque você não tem um parque gráfico que faça aquilo aqui no Brasil. Ah, você não tem um negócio de dados que grava o dado como grava lá fora. Você tem um dado pintado que descasca, mas o dado grave descasca também, mas enfim, os próprios autores dos jogos disseram, olha, quem sabe a gente está pretendendo lançar uma edição, né? Se não me engano, chegaram a lançar uma edição? Estão pensando. Não, eles falaram sobre a segunda edição. Em fazer uma segunda edição já, melhorando os componentes e tal, e isso de certa forma não influencia, por exemplo, eu ter, eu estar comparando jogos produzidos no Brasil com jogos produzidos fora, e aí eu tenho a terceira categoria que é o jogo montado, que é produzido parte fora, parte... O que, que você acha? No caso do Masmorra, essa decepção que o pessoal meio que teve foi porque ele teve bastante, assim, o ritmo de um Kickstarter, assim, pá, meta batida, meta batida, meta batida, e quando chegou o pessoal viu que não era tão Kickstarter assim, mas o jogo, ele, tipo, ele ficou uma qualidade assim, Brasil. Tipo, ele tá bom. Rola, rola. Dá uma rolada. Essa aqui, ó. 2-6 pela polêmica. Pela polêmica. Mas... É claro que a gente vai ser massacrado por esse. É, né? Mas tudo bem, a gente já sabia. Afinal de contas, não é todo dia que a gente dá uma rolada, né? Sim. Então a gente veio aqui pra dar essa rolada. Essa aqui tem que começar de algum jeito, não pode, tipo, não quer que o cara já chegue botando a maior banca do estado. Tem que começar. Sem dúvida. E outra coisa, eu acho, a minha opinião, que eu sei que é diferente dos outros, é que é o seguinte: se ele é um bom jogo, não interessa. Né? Se o componente ele é bem feito, não interessa assim. Ah, não, mas ele não brilha mais. Que não... Ah, não, mas o dado com o tempo vai descascar. Não, não, não, não. Eu, não, não, não, eu não, acho que se ele é um bom jogo, ele vale quanto pega. Dificuldade 5 aqui é um sucesso. Cara, então eu vou te colocar Merinaco na mesa. Se tu acha que componente não pesa, a galera aí que joga board game há muito mais tempo. Esse tempo a gente comprou, aqui pra Lens, o Merinaco. E a versão da RD, que tá por aí, né? Tá aí, ó. Tá acessível aí pra quem não cara, conhece. Tipo, coitado, né? Tipo, meus pêsames ao Francisco, porque realmente, o jogo, tipo, tá, eu não vou falar do jogo, porque a Funbox vai relançar ele, espero que daí seja um jogo bom, mas... É o que dizem, não sabemos se é verdade, se pode ser um guarda. Eu joguei 3 vezes seguidas, tá ligado? Mas, o que é, pra ter certeza que o jogo era realmente rolar 12 de comida num round. Mas, assim, ó... A qualidade é sofrível, tá ligado? Porque tu tenta jogar o jogo com aquelas peças feitas ali se desmanchando quando vai dar um punch. A gente tava ali com o Samurai também, né? O Samurai da Silicon lá. Os jogos antigos eram muito, muito ruim mesmo, tá ligado? Tipo, o próprio Robin Hood da Galápagos, né? É, eu não acho que mas, seja má vontade. Isso não era má vontade. Nunca, não é má vontade. Todo mundo entra de boa, todo mundo quer fazer. Mas às vezes você chega numa hora, você tem que entregar... E não tem quem faça melhor que aquilo. Você vai assim, tá razoável? Vai, eu faria. Não, mas é que assim, ó, quando o cara ele seta um padrão, por exemplo, a gente tem lá agora essa caixa aqui bacana do Masmorra aqui, ó, várias qualidades e tal, etc. Agora não tem porque tu pegar e fazer uma caixinha do saco que não existia. Que nem quando saiu o Card Goblins, por exemplo, que foi um dos primeiros, ou primeiro, eu acho, financiamento de jogo analógico aqui no Brasil que deu sucesso, deu funding. Nem hoje eu vejo e digo assim, pô, olha só que caixinha bosta aqui de papel que rasga essas cartas nesses padrão aqui, chinelão brilhante. E daí, hoje, a gente pode dizer isso, porque naquele tempo quem o único que produzia carta era aquela gráfica lá, eu acho que de Curitiba, eu acho que fazia aquelas cartas. Ou e... você tinha que ir pra Copag, que era valores Copag, maiores. A Copag era muito mais alto. É, mas naquela época tudo bem. Hoje um cara lançar um jogo igual o Card Goblins, na mesma qualidade do Card Goblins, hoje não é mais aceitável, porque a galera tá setando um novo padrão, entendeu? E a galera também tá muito mais engajada, porque naquele tempo ele pediu 3 mil reais pra fazer o jogo e conseguiu 9, né? Hoje os financiamentos coletivos e um dos maiores erros que tem aí é os caras pedir grana pra caramba pra entregar um negócio que... Né? É, as coisas partem de 30 mil reais. É. Você partir de 3 mil reais é um absurdo, né? Você nunca vai partir entregar... de 92 mil reais, você não é um gladiador de Galatron, né? Partiu de 90 e poucos mil reais e talvez um conjunto. Mas é meio desleal você querer comparar. Claro, o consumidor final, a galera que joga, a gente lida com a galera que joga aqui todos os dias, ele não quer saber se você teve dificuldade ou não de produzir, ele quer... o melhor jogo na melhor habilidade possível. Mas tem uma outra coisa que acho que é interessante a gente falar, que é o seguinte, tocando no Seven Wonders, né? A ideia é que você não consegue fazer grandes tiragens. Você não consegue fazer hoje uma tiragem o suficientemente grande para que o jogo ele tenha fornecido ou fazer tiragens periódicas. Você faz uma tiragem média e não consegue... ter gás para fazer uma nova tiragem, e aí você tem aquela síndrome do inflacionamento, se é que existe essa palavra, né? Bate uma inflação no jogo que você tem pessoas comprando um jogo que, por exemplo, está sendo reprintado agora, e há 3 meses atrás o cara pagou 40% a mais pelo jogo. Sim. Né? E isso acontece no sistema. Por que será que acontece isso no mercado? É, o pessoal, quando o Call of Duty foi vendido era o quê? Uns 30 reais por aí, 40. Hoje tem gente pedindo 100 e poucos. É, porque acha que... É, o Robin Hood nunca mais vai ser impresso. Até porque já criaram um jogo novo. Mas você pega um jogo que vai ser reimpresso, né? E aí, porque rola uma certa desinformação, não, né? É que nem... Ah, eu quero ter Seven Wonders, mas eu não vou esperar a hora que a Galápagos vai resolver reimprimir. Eu quero agora. O quanto tá disposto a abrir tua carteira pra ter ele agora, usado ainda. É, não. É que esse o ponto é que nem... É que de vez em quando tu não sabe o que, que vai acontecer, né? Essa questão de reimprir pouco e tal, uma questão estratégica da Galápagos, né? Isso aí nem, nem cabe discutir. Não, e de, acho que todas... Hoje tu não tem grandes impressões no Brasil. Talvez da Grow, a Grow seja quem hoje tá imprimindo maior, em quantidade nova. Fora isso, você tem edições praticamente limitadas. É, né? Não, todas as edições são. Aí não, não, tipo, né? Não deve passar de 1000 unidades pro jogo, né? Porque ainda o público tá se formando. E não é... Tipo, eu também, como, né, como empresa, não quero que comprar... Bacana, eu gosto muito de Pathfinder, mentira. Mas eu gosto muito de Pathfinder. E vou lá e imprimo 1000 só porque eu quero ver ele na casa de todo mundo. Mas eu sei que não vou vender 1000 Pathfinder, sabe? Então, mas eu acho, assim, no ponto das reimpressões, que de vez em quando não tem como tu prever isso, saca? Por exemplo, o Betinho mesmo, né? Sim. Foi lá, comprou Ave César, Betinho, claro, conhecido de vocês aí. Todo mundo sabe que é Betinho. Só que não. Foi, comprou Ave César, que tava séculos out of print, quando veio a Grow e disse assim, ó, vamos lançar Ave César. Ele pagou, sei lá, uma cacetada de dólares pelo jogo lá dos Estados Unidos. Pensando, ah, agora eu tenho minha coleção completa. E daí, quando veio a galera, lança aqui, entendeu? Então não tem muito, né, tu não tem como estar alinhado, coisa. E é... Tipo assim, jogos out of print são, né, acabam encarecendo mais, mas eu acho que jogos que já foram lançados uma vez, eles têm que ser trabalhados de uma outra forma diferente. Por exemplo, ah, lançaram Masmorra, eu imagino, deve ter alguém que é fã de Masmorra, muita gente, né, que é fã de Masmorra. Pô, você trouxe vendeu, né? Então, tipo, que é fã de Masmorra. E vai chegar lá e eles querem mais coisas do Masmorra. Exato. Saca? Eles não querem... Por exemplo, lancei Seven Wonders, eu espero que a empresa que lança Seven Wonders lance e trabalhe o produto. Que é o que faz lá na Europa, ali, a Repose Production, que faz outras, né, a Rio Grande Games e tal. Grande Games, Cosmos. Eles têm um produto que eles começam a trabalhar em cima, né? Então, né, pega o caso do Summon Wars e tal, né? Não, quero as outras expansões. Queremos expansões. Ou X-Wing, né? X-Wing, que veio uma wave, veio outra wave, uma atrás da outra, e agora secou. A gente não tem mais wave. Agora a gente vai ter que comprar nos Estados Unidos, se a gente quer jogar o X-Wing. Que é o que muita gente tá fazendo, que joga mais competitivamente hoje, tá indo atrás. Começou com aquela da Galápagos e agora tá, tipo, preciso fazer um negócio mais competitivo, lá fora tem essa aqui, tá lançando, saindo agora, eu pego. O ritmo, né? Tem o lance do ritmo em que as produtoras brasileiras, porque apesar de ser um mercado de nicho hoje em grande expansão, board game ainda é um círculos restritos, né? E você vê muita desinformação, você vê muita galera tentando entrar no hobby, digamos assim, e às vezes tenta achar um suporte, tenta encontrar informação. Tem aí o Board Game Geek brasileiro, que é a Ludopédia, que é uma ajuda, mas não é um modelo de web information, né? De informação web, que normalmente as pessoas estão acostumadas. Quem gosta de fórum é um público também específico, né? É. As pessoas querem a coisa um pouco mais mastigada. Você diz, não, tem lá na Ludopédia. Aí o cara vai lá, ele dá dois search, não acha o negócio que ele quer, ele também não cola naquilo, né? E difícil estabelecer um parâmetro também. Porque hoje você vê muita gente... comparando laranja com bala juquinha, saca? Você diz assim, Pathfinder ou Puerto Rico, qual é melhor? Cara, não tem como você saber qual é o melhor, porque os jogos não tem absolutamente nada a ver um com o outro. Nem às vezes é o mesmo preço, às vezes o preço nem é igual, saca? Ou eu vou dizer, o que é melhor, Alchemists ou Race for the Gods? Porra, o jogo não tem absolutamente... Não, Crossmaster Arena, isso aí vê muito. Quando lança um jogo na mesma faixa etária, na mesma faixa de preço, a pessoa começa a comparar, esse jogo é o mesmo preço do core, tá valendo? Do core do outro jogo, tá valendo? Tipo, você vai saber? Mas sobre o fórum tinha falado, é que tipo, o fórum, ele morreu, cara. Vou dizer aqui, ó. Dá uma rolada aí pra vocês. Bora morrer. O pessoal tá sem trava na língua hoje, porque é episódio piloto, mas provavelmente se a gente for censurado pelos donos do Board Game Nacional, vamos ter que vir. Aliás, assim, temos patrocínio dos donos do Board Game Nacional. Daí eu não falo mal de China, exatamente. Se você não quisesse falar do mal, a gente põe aqui uns redutores nos dados. Exato, nós vamos retirando o dado pra cada um. Vamos ver se eu continuo falando, né? Que esse daqui, esse sistema que a gente tá jogando aqui, tipo, sei lá, é GURPS, tá ligado? Uma cacetada de D6, né? E velho ainda, né? Então, mas assim, os fóruns, tipo, não tem. Hoje a galera gosta muito de discutir. Eu discutia na lista de e-mails lá do Yahoo, lá, né? Que tinha antigamente na primeira BGBR, né? E hoje tá muito concentrado no Facebook, né? Que tá no Facebook, que não, leva a discussão, assim, tipo, sei lá, cara, tipo, é porque eu acho que era mais difícil o cara se inscrever numa lista de e-mail, responder e tal, etc. Porque hoje no Facebook o cara tá ali, recebe uma notificação e vai lá, ah não, vou ali destilar meu ódio. E no máximo dá um foda-se, né? Ah, foda-se! Ou, ah, vem aqui, ele dá um award, o pessoal do LOL, né? Assim, ah, vou dar um award nesse negócio. Ele vai lá e larga um só pra ficar recebendo notificação e se alguém falar alguma coisa aqui. Tipo, cara... Ou então chega lá, solta a treta no meio, dá um subscribe do tópico e desvaza. O cara, sério, cara, tipo assim, a gente tem que analisar ainda o dia de falar sobre isso, porque assim, o cara, ele, não, peraí, eu vou ali comentar esse tópico aqui super sério, porque o cara pede uma opinião, saca? Tipo, de vez ele só precisa de uma resposta, mas todo mundo quer responder. Exato. Ao mesmo tempo. E daí o cara chega assim, não, peraí, eu vou abrir aqui minha pasta de imagens engraçadas na internet. E, ah, vou lá e colo essa e, ah, bacana. Cara, tipo, sério. Ele só queria saber se o jogo valia a pena ou não. É, mas tipo assim, é difícil se comunicar pelo Facebook. Eu acho que não tem aquela mesma, saca? O conhecimento agregado no coisa que tinha, por exemplo, no fórum, na discussão, tem. Porque tem uma galera cabeça ali que, né, que fala bacana, assim, que tem um argumento bom. Só que hoje no Facebook ali, tipo, tem Tu se perde muito rápido. É, tipo, das 10 mil pessoas que tem naquela comunidade, tipo, sabe, 1000 sabem sobre o que jogos. O que tá acontecendo, o que tá acontecendo. E os outros são uma galera que entrou ali. Dessas mil que sabem, nós somos jogos ainda capazes de, quando tu postar o teu tópico, já descer, porque os outros estão comentando outros tópicos, daí, tipo, dessas 1050 só vem. É, e daí, tipo, não tem, tipo, é difícil o cara conseguir coisa boa aqui, como era nas listas de e-mail e tal. E hoje a lista de e-mail morreu também, né? Até também. Quando trocaram ela pro Google Groups lá, acabou. Ela deu uma ordem. E daí, não, sabe, só servia pro Matt Trade agora, que o Matt Trade nem é mais feito no BGG, né, cara? É que eu gosto do BGG, né, cara? O BGG é. Mas tem o problema da língua, e a gente tem jogos traduzidos abrindo pra mais pessoas, né? Mas como o nosso objetivo aqui não é trazer a solução para os problemas terrenos do board mundo, game, né? Do mundo e do board game nacional, é simplesmente dar uma rolada e você sentir que algum assunto que não é tratado, tem que ser tratado, tem que ser falado. Queria saber as considerações finais de vocês sobre quanto vale o jogo aí, o que que você tá... Qual é a tua impressão geral sobre os jogos? Dá uma rolada aí, fala sobre esse preço dos jogos no Brasil aí. Vamos lá aqui, então. Tá vários seis. É, apenas que é GURPS e o 1 que conta, né? E quanto é menos. Não, eu tô jogando pra mais. Vai lá. Eu acho que o preço tá... O mercado tá se formando, né? Agora as pessoas estão testando valores. Nem a Galápagos. Ela tentou agora uma faixa de preço ali. Agora já tá botando um pouco mais pra cima com esses mais últimos lançamentos cheios de miniatura e tal. Tá cutucando pra ver se sai dinheiro, né? Tá vendo assim, ó, pô, até onde que eles... 149 comprado, 250 comprado. Daqui a pouco vem um 300 e alguma coisa. Já não estão mais sentando nessa, então... Eu acho que tá começando devagar, mas alguns preços já são mais inflacionados mesmo por vir de fora algumas vezes, tipo, algumas... O preço, a impressão a parte daqui, mas alguns componentes vêm de fora que deixam encarecido o preço, até a demora para chegar, isso daí, então tudo influencia. Eu acho que o preço tá mais ou menos, tirando uns jogos, claro. É, tem umas pontos fora da curva, mas a média tá razoável. O que que tu acha aí, William? Uma rolada aqui então, né? Da minha última rolada aqui, ó, no meu copo. Tentou uma rolada dentro do copo. É. Dá uma rolada. Olha aí, ó. GURPS, né, cara? Como, ó. 3 uns. Mas o... Então, os preços aqui no Brasil, eu sempre fui, tipo... Eu sempre comprei board games, né? E também acabei pagando caro. Rica. Mas, né? Rica! Mas o que acontece, cara? Eu acho que, tipo, tem muitos board games. Eu acredito, assim, ó... Eu sempre lutei para que os board games fossem um negócio que todo mundo conhecesse, né? Porque eu gosto de fazer parte de um hobby e tal, de estar no nicho, mas eu não quero que só eu conheça esse nicho, entendeu? Porque tem tantos jogos bacanas aí, por exemplo, pega Dixit. Dixit, qualquer um antes de vir essa onda de board game hoje, né, nova aí, a gente não tinha, sei lá, Dixit. Daí quando veio o Dixit, daí tu vinha 130 pila, daí tu pensa assim, putz, Dixit é um jogo que custa $25, né, tipo... Lá fora, né, hoje dá R$75, né, mas, tipo, saca, é bem mais barato, bem mais acessível, na época ele custava os mesmos $25, só que o dólar era R$2, né, então era 50 pila, ele era bem mais acessível, saca, Dixit pra mim ainda é um jogo que, ou qualquer outro desses jogos rápidos, que deveriam estar sendo vendidos no supermercado a um preço acessível, Mas as empresas sempre sabem, ah não, o cara que é board gamer, ele tem mais dinheiro, ele vai pagar mais caro. Então, existe aquele, além do preço Brasil, o preço board gamer, saca? Então, tipo, ah não, esse cara dá pra ir. E eu não digo de uma empresa só, né, mas todas as empresas acabam fazendo isso. Vou fazer esse jogo um pouco mais caro, no coisa, até mesmo o próprio Caçadores da Galáxia. Ah, galera, o que vocês acham? Versão de 200 ou 300 reais? Antes, antes do coisa, né? É, com o livro de arte, a galera preferiu a mais cara. É, eu fico assim, cara, 200 reais, tipo, não conheço o jogo, tipo, não vou pagar 200 reais. Então, o quanto nós somos culpados pelo preço também, né? Se, porque se nós estamos ajudando, porque nós querendo cada vez mais coisas mais sofisticadas, mas estamos encarecendo os jogos. Não estamos querendo fazer isso, jogos. Eu não quero os jogos no supermercado, não quero popularizar. É, porque é isso, né? Que nem, tipo, sabe? Tu faz parte hoje de um grupo, né, fechado, tu que tá aí assistindo esse vídeo, entendeu? Que é as pessoas que têm acesso à internet, né, cara? Sim. Não é esse grupo. Senão eu não estaria assistindo esse vídeo. Esse já é 60% da população. Mas o que acontece, então, que é a galera, tipo, ah, tu tava fazendo parte de um grupo, tu, ah, sabe, ah, tem aqueles jogos legais, não sei o quê, barará. Mas eu acho que não, acho que, tipo, isso daqui tem que estar, entendeu? Tipo, tem que se espalhar, né? Tipo, pô, se espalhou em tantos outros países, daí pensa assim, pô, não, nos Estados Unidos não é tão assim como a gente pensa que é aqui, ou na Alemanha não é tão assim. Cara, tu, tipo assim, ó, qualquer um nos Estados Unidos já ouviu falar lá sobre, né, Catan, na Alemanha, sobre Porto Rico, ou, sabe, tipo, uns jogos que tu vê assim, tu vai falar, cara, não, nunca jogou em Nome da Rosa, saca? Daí tu pensa, pô, como é que tu sabe, conhece o Nome da Rosa, sabe? E isso é mal. E aqui no Brasil não, aqui a gente tem hoje ainda Imagem e Ação e tal, e a gente tá evoluindo, faz parte dessa evolução. Só que eu acho que faz parte da evolução da massificação de não setar preços absurdos, abusivos, né? Tipo, assim, que não, só quem é classe média alta vai conseguir comprar esse jogo, entendeu? Eu acho que tem que ver, porque 300 reais num jogo, não é o caso do Pathfinder aqui agora, mas 300 reais num jogo é quase meio salário mínimo de um trabalhador brasileiro, né? É, 30% da renda. E o Vale Cultura é 50 pila. Sem dúvida. Pessoal, o papo tá muito bom, mas nós vamos deixar um pouco mais pro próximo episódio. Se vocês gostaram, né, do episódio aí, deem um like pra gente, comentem, nos xingue. A gente tá aqui para aceitar as suas roladas também. Nós damos uma rolada pra vocês, vocês rolem de volta alguma coisa pra nós. Falem o que vocês acham dos preços do board game nacional, ou do internacional, ou o que tá acontecendo, o que você acha mais interessante. E também sugiram temas pra nós, né? Deem seu like, inscrevam-se no canal, né? Qual que vai ser a nossa próxima rolada? Nossa próxima rolada e nos vemos na próxima rolada. Falou, galera!